Controle Salvador, trip 5626, solicita liberação de velocidade. A critério 5626, desse mantenha 3.000 pés, o ajuste no 0 no 3. Para 3.000, a critério velocidade, o trip 5626, obrigado. Estacionamento TAM 3805, posição 1-1. TAM 3805, minutinho por gentileza para iniciar. Já temos um Boeing da Gol finalizando no 0, ok? Poderíamos coordenar com a equipe solo após a saída do colega Luciano do Push? Afirmativo, após o mesmo iniciar o táxi, eu prossegue o pushback e reporta táxi, ok? Ok, está combinado. Obrigado. Solo Salvador, passarei do 2262 para acionamento na posição. Inversionamento na posição, chama para o push, passaria 2262. Chama push, informa parte 3. Coluna 394, para o transitor de táxi. Informa 179 a bordo, autonomia de 3,47, Campinas será o alternado primário. Coluna 394, inicialmente táxi até o através do 612, aguardando para prosseguir, ok? Temos duas aeronaves sinalizando pushback no CC. Primativo, até através da 612, aguardando gol, coluna 394. Salvo 754, inspecionamento 01. Coluna 754, minutinho por gentileza para iniciar no 01. Temos três aeronaves finalizando o táxi. E após o táxi dessas três aeronaves, já vamos autorizar o Boeing da companhia no 02. Ok? Um estimado entre 5 a 10 minutos para início do acionamento. 3589, puxa acionamento. Pat 3, autorizado, chama táxi, trip 5489. Para táxi. Salvador, o voo 1924, pronto para o táxi 168 a bordo, autonomia 2:17, alternativa Salvador. Coluna 924, táxi Índia Alfa até o ponto de espera da 10, no ponto de espera Torre 118 decimal 612, um ajuste 1093, bom voo. Índia Alfa no ponto de espera 12862, aqui 13, voo 924. 626. Com 168 a bordo, a 3:44 da Leão. 333, táxi via pátio Índia Alfa até o ponto de espera no 0, no ponto de espera torre 118 decimal 612, o ajuste no 0 no 3, bom voo. Pátio Índia e Alfa, quando o ponto de espera da 1086, gol 1333. Para o táxi, o passarelo 2262, 23 a bordo, 3:10, alternando Salvador, pátio 3. Passarelo 2262, visual com trip, iniciando o push no pátio 3. Afirmativo. Condições de prosseguir sem interferir com o pushback do mês? Afirmativo, sai para o mês próprio pela esquerda. Então prossegue pátio 3, pátio principal, Índia Alfa até o ponto de espera da 1-0, no ponto de espera torre 1-8, decimal 6-12, o ajuste no 0 no 3, passaria do 2262. Pátio 3, principal, Índia Alfa, ponto de espera 18-6-12, passaria do 2262. Coluna 394, pode prosseguir o táxi via parte principal, Índia Alfa até o ponto de espera da 1-0, no ponto de espera torre 1-8, decimal 6-12, o ajuste no 0 no 3, bom voo. Índia Alfa, até o ponto de espera 18-6, um ponto de espera, bom, 394, obrigado. Para o táxi de UTAN 3805, a bordo temos 135, 4 horas e 5 minutos, alternando galeão. O 3805, inicialmente o táxi até o través de meia dúzia, aguardando para prosseguir. Livre até o través de meia dúzia, tá 3805. Estou em Salvador, muito boa tarde, é o TRIP 5626, estabilizado no LS, no localizador. TRIP 5626, complete aproximação, informarei pista livre, durando para pouso, vento 220 graus, 0619, ajuste no 013. 7, o TRIP 5626. Torre, o voo 1333, ponto espera da 10 pronto. Condição de decolar 5 autorizado. Minha retaguarda do TRIP, confirma. Afirmativo, seguindo o TRIP. Sim, então o TRIP inicialmente, táxi autorizado, reporta para ingresso no pátio principal, vai prosseguir a retaguarda do Airbus da Sun, ok? 7, TRIP 5489. Seria a previsão para o voo 600? O voo 600 vai ter que aguardar o táxi das aeronaves devido ao problema que nós estamos enfrentando no taxiway Alpha entre a Juliette e a Indy, ok? As mesmas estão taxando a retaguarda da aeronave. Ou seja, tem que ser o último. 4, decola 03, controle 119, decimal 35. 035, tchau. Não tem problema. Salvador. Aí. 3805, pode prosseguir o táxi via parte principal, Indy Alpha até o ponto de espera da 10, no ponto de espera torre 118, decimal 612, o ajuste no 0 no 3, bom voo. Ok, parte principal, Indy Alpha, ponto de espera da 10, 210. Obrigado, boa tarde. TRIP 5489, segue o Airbus da TAM e no ponto de espera transfere a torre em 118, decimal 612, o ajuste no 0 no 3, bom voo. 7, ponto de espera 186, segue o Airbus da TAM, TRIP 5489. Gol B00, você tem a previsão aqui pra gente, fazer o feedback? Gol 600, não entendi, você poderia confirmar? Não, que a senhora tinha dito que nós iríamos aguardar as duas aeronaves da Gol. Uma estava no 5 e outra no 3. Aí depois autorizou um TRIP, um TAM. Tem mais algum? Nós temos mais três aeronaves. Temos o TAM, o TRIP e o Passaredo. Nós havíamos autorizado as duas aeronaves da companhia, porém devido ao problema com o Finger, a gente teve que autorizar os outros prospectos para não atrasar, ok? É, mas só tinha que ter me avisado. Fica aqui meio... Tudo bem, quando puder, a gente aceita o feedback. Coordene com a equipe de solo Gol 600, após a passagem do Embraer da Passaredo, é o terceiro agora no táxi, no setor, após a passagem do mesmo, se inicia o pushback funcionamento, reporta táxi. Muito obrigado, após o Passaredo, a gente inicia o pushback. Muito obrigado, hein? 0, Gol 9394. Gol 754. Gol 754, após o início do táxi do Boeing da companhia, que ainda vai iniciar o pushback no 02, o senhor prossegue, ok? O push. Vai que aguardar a minha escuta, por gentileza. Então, na sua escuta para iniciar. Descontato radar na decolagem, submantém o nível 360, vou em Leda, após Leda Bridge. Leda Bridge, 360, Gol 9333. TAM 3661, voo IUCOV da presente, contato radar terminado, 57 milhas sudoeste do VOR de Salvador, mantenho o nível 140, chame Léo 020 decimal 1. Voo IUCOV vai chamar 1201 3661, obrigado, boa tarde. Boa. Meia 2 e na 0, desse mantenha 3 mil pés, o ajuste na 0 na 3. 2 mil na 0 na 3, 62 na 0. 3 mil, 62 na 0. 3 mil, 2 na 0. 109 livrado. Tá Estou em Salvador, é o 5626, livrou e confirme. 5626, boa tarde, táxi em frente, Alfa Kilo, pátio 3. Alfa 5, pátio 3. Solo Salvador, excelente tarde, é o SAM 3144, informação para falta, autorização, foi também. SAM 3144, boa tarde, informação Papá confere, Fortaleza 370, minutinho, cópia, por gentileza, prepare a Momo, transição Froti. Momo Froti, SAM 3144. 220 graus, 049. Tem autorizado a decolagem, com 1394. Ativo rotatória, reporte rotatória. Rotatória, obrigado. Sanei 6141, localizador, visual com a cabeceira 10. 6141, passando Duna, completa aproximação, torre no noite, decimal 6. 26, boa. Boa. Xené 6290, desça para 2000 pés e ajuste no 0 no 3. Reporta estabilizado no ILS X Rei da pista no 0. 2000, reporta estabilizado, Xené 6290. Número 1 para pouso, Airbus, ingressando para decolar 5 autorizado. Vento, 210 graus, 0629, ajuste padrão. Sente, aguardando autorização de pouso, ajuste padrão. Confirme a pista já seca? Não, não tá chovendo não, pista seca. Pista seca, obrigado. Guardando autorização. Voo 394, decola 08, controle 119, decimal, 35. Net, voo 394. Submantenho o nível 350, chame centro Recife na 26, decimal 85, alterno na 25, decimal 45. 2685, 2545, o gol 1924. Controle Salvador, gol no 394, decolando a 34. Gol no 394, contato radar na decolagem, submantenho o nível 360, voo Leda, após Leda Bidev. Submendo 360, voo a Leda, após Leda Bidev, para o 394. 3, pode confirmar o vento pro 6341? Estimativo, o vento ele tá variando de 180 a 230 graus, com variação de 04 a 08 nós. Obrigado. Por gentileza, número 2. 0, vento 210 graus, 062. Juno 44, pronto, cópia. Pronto, cópia, senhorita. Autorizado Fortaleza, nível 370, via por Zulu 19. Decola da 10, curva esquerda, no perfil da saída Momo, transição Froti. Controle em 119, decimal 35 e aciona 5004 no transponder. Já 3144, autorizado 370, Fortaleza, pela por Zulu 19, na ferrovia. Decolando a pista 10, primeira curva esquerda, saída Momo, transição Froti. Controle Salvador, após 119,35, transponde 5004, é o TAN 3144. Utilizamento correto, portão 04, chama pronto para o espectacionamento, TAN 3144. Depois está vendo o portão pronto, TAN 3144. Capô, Quilo Quebec Sierra. Quilo Quebec Sierra, aguarde transferência das comunicações. Controle Salvador, boa tarde, é o TAN 3205. São 3805, contato radar na decolagem, submantenha nível 340, saída da EL. Ok, ao 340 tem limite em no perfil da EL, poderíamos voar direto da EL da presente? São 3805, por enquanto negativo, devido a tráfego que o precedeu na decolagem, realizando o mesmo perfil de saída. Ok, sem problemas, vamos manter o perfil da saída e atenção ao 340, 3805. BLB 121, 2h40, alternado, Maceió. O voo Uno 600, táxi autorizado via Índia Alfa até o ponto de espera da Uno 0 e no ponto de espera Torre, 1 8 decimal 6 dúzia, o ajuste no 0 no 3, bom voo. Índia Alfa 18 6. Olá. Tarde, Quilo Quebec Serra. Boa tarde, Quilo Quebec Serra. Prossiga para final da pista no 7, a 3 milhas da cabeceira, inicie 360 com curva à esquerda, reporte interceptando. Quilo Quebec Serra. Final no 7, 3 milhas, inicie 360 para a esquerda, aparentemente ré, interceptando, Quilo Quebec Serra. Afirma. Oceaner 6141, Solos 12, ao livrar direito, 121, décimo 9. Solo 1219, ao livrar, 6141. Afirma. Torre Salvador, boa noite, Oceaner 6210. Oceaner 6210, boa. Complete aproximação, aguarde formação de pista livre, número 1 para pouso, aeronave ATR para iniciar a corrida de decolagem. Vento, 210 graus, 08 nós. Aguardamos, 210. Alô? Neto saiu da presença 3205. Seu táxi é Juliette para ingresso. E a Alfa vem importante da Juliette para ingresso, 6141. O Papatango Vitor Mike Quebec na escuta do solo. 2 pontos, espera no 0 pronto. Alvim para a torre. É o Passaredo 2262, pontos, espera dar no 0 pronto. Passarei do 2262, mantenha um ponto de espera, aguarde para decolagem. Aguarde. Xener 6210, pista livre autorizado, pouso 210 graus, 0629, ajuste padrão. Ele pouso no 0, Xener 6310. Xener 6315, pronto, cópia. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Upper Whisky 50. Decola da 1-0, curva direita no perfil da saída da El, letra após posição de breve, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor. Controle em 1-9, decimal 3-5 e aciona 5-0-0-5 no transponder. Será a condição de manter essa velocidade na final? Afirmativa, até reduz um pouco mais. Ok, então pode prosseguir para a final do 1-7. Eu informarei eixo da mesma livre. Sete, aguardando, que vai ser. Xener 6210, informação do tráfego, temos aeronave Islander no setor norte do campo, aproximando para a cabeceira 17, sem interferir com este de aproximação da 1-0. Gente, muito obrigado. 1-5 está no 08, chamando a próxima, Xener. Afirmativo, ajuste no 0 no 3, o Xener 63 no 5. Prato. Xener 6141, ingressa via Juliette, posição 1-3, parte principal. Vive táxi, via Juliette, para 1-3, remoto é o Xener 6141. I94, submantém o nível 360, chame centro Recife no 25 decimal 1, alterna no 33 decimal 25. Sobe 360, Recife no 25, 1-33-35, gol no 394. 1-33-25, é secundário no 394. 3325, 7, obrigado. Bicho da pista no 7, livre, tem autorizado pouso, vento 210 graus, 0629. Pouso no 7, que é back there. Siga. Contato radar na decolagem, passando 3 mil pés, submantém o nível 200. 5489, 200. 5489 da presente voo e conquista. Presente conquista, grato, 5489. Oceaner 6210, no solo 16, ao livrar, 121, décimo 9. 129, muito obrigado. Nada. Juliette Quebec Kilo Ciente, reporte atingindo o nível 1-0-0. Então 3805, submantém o nível 340, chame centro Recife no 25, decimal 1, alterna no 33, decimal 25. 251, 3325, obrigado, boa. Boa. Juliette para ingresso. Alfa, Alfa, Juliette, vamos reportar. Alfa, Tango, Juliette, Quebec, Kilo, confirme pessoas a bordo. Ciente. Seu solo está usando 7, meu táxi à direita partiu com a estacionária ali, será que não explica onde é que você é? Alô? O controle TP 5489 solicita um desvio à esquerda para liberar informações. Gente, confirme PRO aí por quantas milhas, 5489? 0 por aproximadamente 25 milhas. Ciente, após desvios, voo e conquista. Ciente, grato, trip 5489. Chanar 6210, ingresso Juliette, posição 05. Juliette 05, taxi livre, Chanar 6210. Passarei do 2262, autorizado a decolagem, pista no 0, vento 2 no 0 grau, 062 é nosso. Livre decolagem inicial, 2262. Rigor 600, ponto de espera. Rigor 600, ali mantém, pista no zero. E mantém. Então 3144, tá na escuta do solo? Na escuta, senhorita, prossiga. Tá na 3144 devido a... ao vento, agora 220 graus 089. A sua decolagem será através da pista 28. Então, a... por gentileza, ao iniciar o pushback, acionamento, realize-o de modo já a realizá-lo com a cauda virada para a 28, ok? Ok. Corrigindo com a pro, ok? Iniciar o pushback, vai fazer com a cauda para a 28. Já está autorizado, querido? Podemos iniciar? Só confirmando com a proa para 28 e só um instantinho, por gentileza, para iniciar. Temos um bang da Golf finalizando o 01, ok? Ok, então só aguardando novas autorizações e a gente então efetua o pushback com a proa para 28. Afirmativo. 1754 para o táxi, são 1005 a voz, 4 horas 24 Fortaleza. 20 graus com 8 nós. Autorizado chegada CARI. Vê se mantenha o nível 050. O ajuste no 093. 4196. Ok, CARI, pista 28. Até o 050-4196. Controle Salvador, muito boa tarde, passarelo 2262. Passarelo 2262, contato radar na decolagem, submantém o nível 260, saída agora. 260 na saída agora, 2262. Azul 4196, informo que o procedimento é o ILS Zulu, da pista 28. Salvador, tarde 74. Por 600, decola 22, controle 119, decimal, 35. Controle 35. os desvios aqui. 2262, contato radar na decolagem, submantenha o nível 260, confirme desvios à proa e por quantas milhas? Proa 280 por 20 milhas, direito. Ciente, após desvios, voe e evalto. Após desvios, voe e voe e evalto, 2260. 2260. 196, voe Cari da presente. Cari da presente, azul. Trip 5489, confirme por mais quantas milhas irá efetuar desvios. Trip 5489 na escuta do controle. Afirmativo, controle, está retornado à vitória de conquista. Ciente. Positivo. Ciente, um minutinho, cópia por gentileza, Lima Delta Lima. Positivo, está aguardando o cópia. Zero. Comprimando 120, trip 5489. Ator igual 600 com a esquerda. Ok, autorizado o feedback também, orienta na proa para 228, reportaremos o táxi direito para 3144. Tato radar na decolagem, saída PUCA, submantém o nível 370. PUCA 370. Informa o tráfego na sua posição de 11 horas, 26 milhas, rumo este, é um Eco 195 da Azul. Está em descida para o nível 130. Quem está ciente do tráfego, trip 5489. Azul 41, 16, informa o tráfego na sua posição de 11 horas, 24 milhas, rumo oeste. É um Alfa Tango 72, está passando o nível 115 em subida para 120. Aguarde cruzamento. Azul ciente, obrigado. Meu Lima, Delta Lima, pronto, copo? Pronto, copo, Lima, Delta Lima. Autorizado, grupo de Zulu, busca vida, o destino, 500 pés, decolagem a partir do pátio 3, em coordenação com a torre, com proa nordeste, controle 199.35, a torre 198.612 e aciona 0133 no transpondo. Positivo, vai decolar do pátio 3, com proa nordeste, em coordenação com a torre, 186, controle italiano 19.35. 0133 é o transponder, 3 a bordo no Lima Delta Lima. Passar por baixo das formações aqui. Ciente. Por gentileza. Copiou Lima Delta Lima. Solo. Sim, Matiba, Lima Delta Lima, por gentileza, um minutinho, por gentileza. Positivo. São 3144, tá escuta? Escuta, Ciris. Por gentileza, então prossiga o pushback de modo a... O senhor vai, só confirmando, o senhor vai realizar o pushback como anteriormente solicitado? Afirmativo, foi um... É que o mecânico nos informou que era proibido efetuar o pushback com a proa 28 aqui nessa posição. Mas a senhora solicitou, a gente vai fazer. Ele tinha feito... como normalmente fazia, mas eu já pedi para ele corrigir. Botão 3144, então ciente, reporta o táxi, ok? Ok, reportar o táxi. Autoriza o acionamento do Lima Delta Lima? O pátio 3, livre acionamento, copiado 3 a bordo, e para a decolagem, transfere a torre 1 no noite decimal 62 e o ajuste no 0 no 3. Positivo, senhora, grato, uma boa tarde, bom trabalho. Eu subi, mantenho o nível 200. Sobe para 200, 35489. Azul 4116, tráfego 9 horas ultrapassado, desse mantenha 4 mil pés. Autorizado 4 mil, azul 4116. Passarido 2262, submantém o nível 260. Ao 260, 2262.